Também, se ele tiver. Só que ele tem 12 anos. Ele tem 12 anos. 12 anos. Então ele precisa ter aí a avaliação médica para ter direito a um BPC. E aí precisa ver se a família tem a renda menor do que um quarto do salário mínimo. A família tem, a renda da família tem que ser menor do que um quarto do salário mínimo. E você tem alguma pergunta? Participe conosco. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp 859-9273-4353. Voltamos daqui a pouco. Fique com a gente. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, oferecendo tratamentos completos e de qualidade. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, né, mudar a vida de muitas pessoas. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa, você, cearense. O sinônimo do novo hospital, magnífico. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Alerta Geral. Cada casa tem uma história. Cada história, seus ciclos. Desde sua fundação, a Alesse planta suas raízes na democracia, legislando conquistas para o nosso hoje e um legado para o nosso amanhã. Nasce um novo ciclo na Casa do Povo. Alesse 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará. Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral. Fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Luzenor de Oliveira, jornalista premiado, antenado na notícia, pelo povo admirado, é o apresentador desse programa arretado, que é líder de audiência do interior do estado. Muitas dicas preciosas com o Paulo Bacelar, esse grande advogado, competente e popular, ao lado de Luzenor, para suas dúvidas tirar, eles conhecem os caminhos para você se aposentar. Alerta Geral. Campos, a FM que toca mais sucesso. Alerta Geral. Caminhos da aposentadoria. Já estamos de volta, aguardando a sua participação aqui no WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar tem a pergunta agora da Cláudia em Juazeiro. Professor, a minha filha foi diagnosticada com uma doença e ela ganha um benefício desde 2012. Atualmente ela tem 20 anos e ela gostaria de trabalhar. Caso ela trabalhe, ela perde o benefício, professor Paulo Bacelar? Ela tem quantos anos? Ela tem 20 anos agora. Ela recebe o benefício desde 2012. Se ela trabalhar, ela deixa de ter necessidade daquele benefício, né? Não necessariamente vai perder, mas vai ser analisada a nova renda familiar. Pedro Miguel, em Fortaleza. Olá, Pedro. Tenho 31 anos de idade e trabalho como barbeiro há 12 anos. Quando posso me aposentar? Com 15 anos de contribuição, 65 anos de idade. O Ronaldo em Itapipoca participa pelo nosso Instagram. Trabalho como caminhoneiro. Eu tenho 56 anos de idade, 31 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? 65 de idade, precisa ter. O Matheus Rafael, professor Paulo Bacelar, em Flecheiras. Tenho 59 anos de idade e sempre paguei tudo certinho. Já fiz toda a documentação da aposentadoria. Eu continuo pagando ou paro de pagar e espero me aposentar? Não, é importante continuar contribuindo para não perder a qualidade segurada. É importante continuar contribuindo. Marilene, em Calcaia. Seja bem-vinda, Marilene. Professor Paulo Bacelar, meu filho sofreu um acidente de bicicleta quando ele tinha 9 anos e ele perdeu um olho. Acabamos por optar dele colocar um olho de vidro. Atualmente ele tem 14 anos. Ele pode ganhar algum benefício, professor Paulo Bacelar? Se ele está contribuindo com a Previdência, pode ser que ele receba uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, um auxílio-acidente. Depende da forma como ele contribui. O Rian Carlos, em Itapiúna, envia a seguinte pergunta. Tenho duas hérnias de disco, sofro com dores na coluna há muito tempo. Eu tenho 48 anos de idade e o médico me deu os laudos que preciso. Eu posso encaminhar para uma aposentadoria? Sim, pode. Se tiver o laudo, com atestados, com laudos, exames, mostrando que está incapaz para o trabalho, pode dar entrada sim na aposentadoria. Gabriela, em Fortaleza. Meu tio tem 51 anos de idade e ele nunca contribuiu. Ele ainda pode se aposentar? Como é que ele deve fazer, professor Paulo Bacelar? Começar a contribuir agora, se aposenta daqui a 15 anos. Não é 51? Vai ter 66, né? Exato. Então está na hora mesmo de começar a contribuir. Ele pode ir no site do INSS e gerar a guia de contribuição previdenciária dele. Professor Paulo Bacelar, mas 66 não seria 20 anos se ele começar a contribuir hoje? É verdade. Então, se ele nunca... É verdade, Marcos. Você está esperto hoje. Se nunca contribuiu, teria que ser 20 anos mesmo. Aí não é 15, né? Seria 20 anos. Aí com 71, mesmo, né? Assim, teria que começar a contribuir agora, imediatamente, para poder ter direito a alguma aposentadoria. Tereza, em Calcaia, tenho 49 anos de idade e contribuo há 9 anos. Quando posso me aposentar? Sim, continuar contribuindo para fechar os 15 e ter direito à aposentadoria quando fizer 62 anos de idade. Tem que completar os dois, 62 de idade com 15 anos de contribuição. A Andréia é de Iguatu. Professor Paulo Bacelar enviou a seguinte pergunta. Tenho dois filhos de 9 e 7 anos que sofrem com bronquite. Eu posso conseguir algum benefício para eles? Não. Aí tem que ver se o laudo médico, a questão do BPC, da incapacidade, do impedimento de longo prazo, teria que analisar bem direitinho sobre, aí, olhando os atestados médicos e os laudos, a gente vê a possibilidade de um BPC, mas eu acho difícil. Márcio Nóbrega, em Fortaleza. Tenho 58 anos de idade, 27 anos de contribuição. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? 58 de idade, 27 de contribuição, professor. Não, ainda não. Precisa ter os 65 de idade nesse caso. Participação agora, professor Paulo Bacelar, da Antônia, na cidade de Cedro. Tenho uma criança autista, começou a receber o BPC e o meu Bolsa Família diminuiu pela metade. Aqui em minha casa somos 6 pessoas. Eu posso perder o meu Bolsa Família devido ao BPC? Não, o BPC não pode entrar como renda do Bolsa Família. Isso, caso aconteça, ela tem que procurar a via judicial para restabelecer. Participação do André em Barbalha. Minha esposa faleceu, eu tenho um filho de 5 anos. Eu não estava casado com ela. Convivia com ela há 13 anos. Eu tenho direito a uma pensão? Sim, se vier, ela faleceu? Ela faleceu, professor. Faleceu, se tem a união estável há mais de 2 anos, ela tem direito à pensão por morte. João Moreira, em Fortaleza. Tenho 61 anos e 30 anos de contribuição. 61 de idade, 30 de contribuição. Quando devo me aposentar? 60 de idade, 30 de contribuição. Homem? Homem. 65 de idade, tem que ter os 65. Vai fechar os 65 com 35 de contribuição, né? Vai ter direito a 90% da média de contribuições desde julho de 94. Mas precisa ter a idade de 65. A Beth participa conosco, ela é de Canindé. Eu gostaria de saber se para dar entrada na aposentadoria quando chegar o tempo, é necessário passar pelo Sindicato Rural ou pode ir com a documentação direto ao INSS? Não precisa passar pelo sindicato. Antes precisava ter uma declaração do sindicato, a declaração rural que era feita pelo sindicato. Hoje essa declaração é feita pela própria pessoa, pelo próprio segurado que vai pedir aposentadoria, chama-se de autodeclaração rural, que ela pode baixar essa autodeclaração no próprio site do INSS. Precisa desse documento para dar entrada, mas não precisa pedir ao sindicato mais para dar entrada na aposentadoria, ela mesma pode dar entrada sozinha. Pergunta agora do Irapuã em Russas, tenho 50 anos, 24 anos e 5 meses de contribuição. Atualmente eu contribuo como MEI. Todo esse tempo de contribuição foi sobre um salário mínimo. Eu gostaria de saber se tem algum jeito de me aposentar com pelo menos 2 salários, professor Paulo Bacelar. Aí nesse caso tem que ser um planejamento previdenciário. Precisa realmente ver todos os vínculos do segurado, precisa ver todas as contribuições, quanto tempo falta ainda para contribuir para ter direito à aposentadoria. E aí a gente pode simular os valores de contribuição daqui para frente para ver se aumenta alguma coisa. Mas isso precisa ter uma análise mais complexa, mais aprofundada, fazendo um planejamento previdenciário. Lucilene Maracanaú, estou afastada há 7 anos por auxílio doença. Eu quero saber se esse tempo conta para minha aposentadoria. Sim, se ele tiver o retorno ao trabalho ou a cessação do auxílio-doença, ele voltar a contribuir como autônomo, esse tempo vai contar para a aposentadoria dele. Rafael, em Itapajé, tenho 57 anos, recebo a pensão da minha mãe, já falecida. Quando completar a idade, eu vou ter direito à aposentadoria? Sim, vai poder acumular a pensão com a aposentadoria. Nesse caso aí acumula, né, professor? Acumula, mas aí precisa ter as condições, né? Implantar as condições para a aposentadoria. Mas aí acumula, tanto a pensão como a aposentadoria serão devidos, ela receberá os dois. Gostaria de saber se uma pessoa segurada da Previdência com diagnóstico de espondiolite anquilosante, professor Paulo Bacelar, tem direito à aposentadoria? Quem faz essa pergunta é a Conceição em Aracati. Sim, toda doença dá direito à aposentadoria ou um auxílio-doença, dependendo da incapacidade para o trabalho. Se ela está incapaz para o trabalho, tiver um laudo médico atestando que está incapaz, ela terá direito ao benefício. Rosa Almeida, em Sobral. Olá, Rosa. Seja bem-vinda. Abraço a você, a todos aí de Sobral. Sou técnica de enfermagem há 30 anos. Eu faço contribuição há 30 anos e tenho 53 anos de idade. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? O técnico de enfermagem tem direito à aposentadoria especial, professor Paulo Bacelar? Sim, tem. Ele tem o mesmo direito do enfermeiro, mas precisa ter o PPP para comprovação das suas atividades. E vai se aposentar com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Você que participou conosco na edição de hoje do Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria, o nosso muito obrigado. Continue participando pelo WhatsApp 859-9273-4353. Durante a semana, se você tiver alguma dúvida, pintou alguma questão aí, você pode entrar em contato com a nossa produção. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, professor. Um bom final de semana. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos os ouvintes que mandaram perguntas. Estaremos aqui no próximo sábado para responder aquelas que não tiveram tempo para responder hoje. Então, um grande abraço, um grande sábado para vocês. Bom fim de semana e até a próxima. Abraço a todos. Boa semana. Tchau, pessoal. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. Digital para todo o Brasil. Rede Som Zoom Sat. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade.

Tropicália, Pense Bem, versão de Baltimore, Tarzan Boy, tema dos mais antigos, vão se lembrar, dos Perdidos da Noite, Rede Bandeirantes, o programa que lançou Fausto Silva ao estrelato. Muito bem, essa é a nossa Bodega do Maguila, sempre trazendo o melhor da música, mas se você quiser dar o seu pitaco também, a sua parcela de contribuição, mande mensagem pra gente, não seja um ouvinte silencioso. Áudio até 30 segundos, mensagem de texto pelo DDD 89999927022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Maravilha, e é aquilo que eu lembro, mande mensagem só pro WhatsApp que a gente fala aqui no programa. Não mande pro WhatsApp da sua rádio, porque senão a mensagem não chega pra mim. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer o correspondente Pindaíba, assim, as notícias que você não pode dormir sem saber, notícias que realmente vão mudar o seu dia de uma forma ou de outra, né? Eu não sei até que ponto isso vai ter um impacto na sua vida, mas com certeza vai ter. Então aumente o volume e fique muito bem informado, porque tá chegando o correspondente Pindaíba. Alô, alô, correspondente Pindaíba. Alô. As manchetes principais, as notícias locais e os fatos internacionais em Nova moda da internet. Influenciadores comem isopor achando que faz bem para a saúde. Na capital do Butão, Timpu, são 9 horas a mais do que neste momento. Correspondente Pindaíba. Uma orquestra de vegetais foi reconhecida pelo Livro dos Recordes como a filarmônica que realizou o maior número de concertos com instrumentos esculpidos em vegetais. Você não escutou errado. Os instrumentos dos músicos são feitos a partir de cenouras, rabanetes, berinjelas e até alhos porós. Ao todo, o grupo austríaco já realizou mais de 300 apresentações. Segundo a organização da orquestra, você pode fazer música de quase tudo, e cada coisa contém uma qualidade acústica muito específica, representando um universo intrincado de som. Isso aqui é papo daqueles fumadorzinhos de coisa velha estranha. Após os concertos, os integrantes da orquestra servem a plateia com os pedaços de vegetais que sobraram da elaboração dos instrumentos. O único pedido que eles fazem ao público é que parem de perguntar se eles são veganos ou vegetarianos. Para mim, se eles estão destruindo a comida dos veganos, é uma grande alegria e podem continuar com seu belíssimo trabalho. Na Inglaterra, os torcedores de futebol do Everton que visitarem o novo estádio do clube vão encontrar uma novidade. O tradicional cachorro-quente servido no estádio teve a cor do ketchup modificada de vermelho para azul, para não lembrar as cores do seu rival, o Liverpool. E esse não é o único alimento que leva as cores do clube. Também são vendidas rosquinhas recheadas, cobertas com um condimento azul e decoradas com o escudo do Everton, custando cerca de R$26 na taxa de conversão, mas dizem que quem converte não se diverte. O Everton e sua torcida carregam o histórico de evitar as cores do rival Liverpool, a ponto dos torcedores boicotarem um patrocínio do time feito pelo jogo Angry Birds, só porque o personagem principal tinha a cor vermelha. A seguir, nova moda da internet. Influenciadores comem isopor achando que faz bem pra saúde. Tudo caro, caro pra você, no Pindaíba é caro pra valer. Descascador de laranja manual, acompanha faca e laranja em uma mais 11 de R$19,90. Travesseiro da NASA, Neuza Antônia Silva Alencar, em uma mais 11 de R$7,90. Estante de MDF, carcomida de cupim que infestou o estoque, em uma mais 11 de R$9,90. Na seção de moda, cuecas seminovas costuradas a partir de R$30. Aproveite! Tudo caro, caro pra você, no Pindaíba é caro pra valer. A última notícia. Influenciadores digitais provam a cada dia que não tem nada na cabeça além de excrementos frescos. A nova onda agora, especialmente nos Estados Unidos, é comer pedaços de isopor usados para proteger encomendas que vêm do correio. Conforme reportado pelo jornal New York Post, os usuários da rede social TikTok passaram a afirmar que estes isopores são o lanche perfeito para a hora de dormir, apenas por se dissolverem na boca em contato com a saliva. Mal sabem eles que a pessoa que ingere este tipo de material pode apresentar inchaço abdominal, dores e gases em excesso. E na pior das hipóteses, pode ocorrer a formação de um carcinógeno ligado ao câncer. O calor excessivo para produzir o isopor em questão causa a formação da acrilamida, um agente cancerígeno. E a inalação de vapores de cozinha e o consumo de óleos aquecidos estão associados também ao câncer de pulmão, câncer de mama, câncer colorretal e câncer de próstata. Tem gente muito burra neste mundo, sinceramente. A ponto de comer isopor. Eu me pergunto se esse povo não tem comida em casa. Se bem que toda qualquer comida lá nos Estados Unidos é de uma qualidade bem questionável. Se um fato inútil acontecer, o correspondente Pindaíba voltará a informar. Fique ligado. Continue com a Bodega do Maguila, que volta depois destas mensagens comerciais. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Campos FM. Inverno legal. 8:26. Apoio cultural. O pão sempre quentinho pra você todos os dias. Você encontra aqui na Sabor do Bolo e Padaria. A maior variedade, toda qualidade. Essa já virou mania. Então vem pra Sabor do Bolo e Padaria. Sabor do Bolo e Padaria. Se pensar no barato é aqui. O Mercadinho São Luís foi feito pra você. Tem preço bom, muitas promoções. E o seu dinheiro rende muito mais. Mercadinho São Luís, aqui é bom de comprar. Rua Francisco Gomes de Souza, número 161, no centro de Campos Sales. Organização Luiz Souza. Olá, hoje nós vamos ouvir o depoimento do Fabiano de Moraes, que teve infecção urinária e, devido a essa infecção, perdeu a potência sexual. O mesmo está usando óleo de avestruz Amazon Estrútil e fala dos resultados. Teve infecção urinária quando eu tinha acho que uns 20, 22 anos. Aí lá pra cá não ficou legal, né? Que o cara sente que não ficou normal. E também acho que devido à infecção, diminuiu a potência sexual, entendeu? Nos primeiros dias eu fiquei meio assim, né? Fui tomando, já mais da metade do brido. Aí foi que eu comecei a sentir as coisas ficando normalmente. Já senti o pé da barriga bem legal, sabe? Não sentia mais nada incomodando. A potência sexual mudou. Meu frasco já mudou, entendeu? Ele agiu ligeiro. Só que o óleo da avestruz, ele foi imediato, né? Menos de um mês, já senti efeito, fiquei legal mesmo. Óleo de avestruz original é da Amazon Estrútil, que tem o selo da Anvisa. Recusa imitações. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo. Valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, delegada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso? A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraiz, 230. Mesmo no miolinho da City, ó. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, nega. Essa porcaria lá presta. Ô, compadre, que foi? Esse pau velho lá quer pegar, ó. Rapaz, leva na Autocar Mecânica, rapaz. Será que dá jeito nesse pau velho? Claro, compadre. Campos Salles agora tá com uma mecânica, ó, de responsa, viu? Campos Salles agora pode contar com a Autocar Matos. Matos. Isso mesmo, Autocar Matos. A Autocar Matos traz para você serviços de suspensão. Autocar Matos. Injeção eletrônica e troca de óleo. Aí tá vendo, compadre? Estamos localizado na Avenida Francisco das Chagas Arraiz, número 89, saída para o Iguatu. Olha, compadre, mesmo ali. Telefone 9-9647-0672. 2 e 99938-1240. Autocar Matos. Autocar Matos. Cuidando do seu veículo. Vai conferir o serviço, compadre. Ó, peças e aquele atendimento diferenciado. Autocar Matos. Pronto, agora vou ajudar você a empurrar a caramba. Bora, bora, bora. Porra, porra. Farmácia Padre Cícero, 47 anos de bons serviços prestados a Campos Sales e a toda a região. Sempre com atendimento humanizado e respeito total a você, amigo cliente. A Farmácia Padre Cícero, além de ser a pioneira na entrega em domicílio, continua com a tradição em aferição da pressão arterial. A aplicação de injeção inteiramente grátis, através de profissionais confiáveis e gabaritados. E o nosso estoque está sempre renovado, aberta diariamente de 7 da manhã às 22 horas, inclusive domingos e feriados. Na hora de adquirir seu medicamento, procure quem realmente você confia. Procure a Farmácia Padre Cícero, na certeza da sua satisfação. Oferecemos também medição de glicemia. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 305. Ou se preferir, é só ligar 99998-3337 ou 0 operadora 88 99998-3337. E entregamos no conforto da sua casa. Farmácia Padre Cícero, direção Felipe, José Lima e Rosinha Fortaleza. A rádio que te aquece nesse inverno. Campos FM. Inverno. 8:32. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, também mais 4 países ligadaços na gente. Você pode mandar mensagem pro nosso programa, sim, não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap é 89999927022. De novo, Mr. Eibar. DDD 89999927022. Show de bola, porque agora nós vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. É, rapaz, é sempre bom ter você junto conosco. Eu quero você participando. Mande mensagem, mande abraço pra quem você quiser. Peça sua música, o espaço é seu e o nosso zap. A gente sempre divulga aqui no programa. Só anotar e mandar mensagem pra gente. Mandar um abraço aqui às mais de 250 rádios parceiras do nosso programa. Não tem como a gente mencionar todo mundo. As rádios que eu não mencionar, um tapinha nas costas. Os desejos de um bom fim de semana. Abraço a galera da Rádio Metrô, meus patrões também lá do povoado Alecrim Miúdo, Feira de Santana, Bahia, que ouvem a gente pela Rádio Canal Web. Sim, senhor e sim, senhora. Joabson Cerqueira, Tarcísio Fonseca, Israel Santos, toda a equipe aí da Rádio Web Canal ligada na gente. Um abraço ainda ao pessoal de Timbaúba, Pernambuco, meu patrão João Carlos, Rogério Ribeiro, pessoal de Mirandiba, Pernambuco, Petoca Amaral, aquele abraço. Rio de Janeiro também, Novas Ondas FM 99,5, Rede Sonsat Rio de Janeiro também junto com a gente. Todo sábado aí estamos marcando presença na programação desta gloriosa emissora. E também ainda, deixa eu tentar lembrar aqui porque são muitas, pessoal de Andradina, São Paulo, Metrópole FM, alô Miltinho, aquele abraço. Também a galera de Penápolis, Princesa FM 107,9, galera também de Tabuleiro, Minas Gerais, Mineirinha FM 87,9, Adecon FM de Monte Alegre de Goiás, pessoal também da União FM de Ituaçu, Bahia, alô Cida, aquele abraço. Nossos amigos também de Alagoas, Colônia Leopoldina, Mar Vermelho, Marimbondo, pessoal também do Rio Grande do Norte, Rodolfo Fernandes, Cruzeta, São Miguel, Coronel João Pessoa, Natal, todo o pessoal bacana aí ligado na gente. Tem um ouvinte aqui, inclusive, da WRB ligada na gente, a Cleciane Lima. Obrigado sempre pela audiência. Ela disse que acha bem legal o programa, descontraído e animado. Muito obrigado, minha querida. As mensagens de vocês são o nosso combustível, tá certo? Obrigado aí sempre pela audiência. Um abraço também aos nossos ouvintes da FM Verona, 87,9, Parque Piauí, Lourival Parente, toda a Zona Sul da capital Teresina, pessoal também da equipe Esporte Verona, meu patrão Bruno Jacob, nossa ouvinte Anne Camille, ligada no bairro da Redenção, sempre ouvindo a nossa bodega Véia de Guerra. E vamos então agora de áudios, porque estão chegando áudios, sim, pelo DDD 89999927022. Nossa amiguinha Cícera, participando direto de Matriz do Camaragibe em Alagoas. Fala, Cícera. E Maguila, bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero a música de Maria Bethânia, Brincar de Viver. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço para você também, Maguila. Deus abençoe o seu programa. Sou eu, a Cícera da Rua Belém Brasília, de Matriz de Camaragibe, Alagoa. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Maravilha, minha querida. Seu pedido é uma ordem, vai nessa sequência, mas vou atender também um pedido dele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É, o Adilson tá pedindo música da Márcia Ferreira. Você ganhou de mim. É a nossa bodega do Maguila, uma verdadeira salada musical no seu rádio. Então vem essa sequência feminina aqui no nosso programa, sim. Márcia Ferreira e Maria Bethânia. E você vai participando. DDD 89-999-92-7022. Já que eu volto. Na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Enfrentar Nem falar muito agora, porque a garganta aqui já tá atacando e eu quero trazer música. Quero que o povo escute música, porque música é o que o povo gosta de ouvir. E agora eu vou atender o pedido do meu patrão Cássio, lá de Fonte Boa, Amazonas. A cidade que agora está completando 134 anos de emancipação política. Olha aí, parabéns pra você. Tem a vinhetinha aí do Zé Orlando? Solta aí, por favor. Parabéns pra você, meu amor. Tá tonto, tá marqueada, tá no meu calendário. Tá tonto, tá desejo que você seja feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Pa, parabéns pra você, Fonte Boa. Marqueada no meu calendário. Parabéns pelo seu aniversário. Muito bem, parabéns, cidade de Fonte Boa, Amazonas, que escuta a gente pela Fonte Boa Web Rádio. 134 anos de emancipação política, muita história pra contar. E o nosso amigo disse aqui que uma das atrações de lá, da festa do município, é Biguinho Sensação. Eu não costumo tocar muito música atual, mas eu vou trazer Biguinho Sensação, tá? A pedido do pessoal aí da Fonte Boa Web Rádio, que tem uma música lindíssima que ele gravou, do Paulinho Paixão, saudoso Paulinho Paixão. Tudo vai dar certo, letra belíssima, escute com atenção, porque essa toca lá no fundo da alma. Depois, eu vou atender o pedido da nossa amiga Laídes Pompeu, lá de Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte, escuta a gente pela Maracajá FM, pediu Maurício Reis, me sinto tão só, quando não está junto a mim. Essa pancada, bicho, é só as melhores que os nossos ouvintes selecionam. Eu gosto é dessa forma, porque o nosso ouvinte, ele não pede, ele manda, e os ouvintes da bodega têm um bom gosto que me surpreende sempre. Então, Biguinho Sensação e Maurício Reis em mais uma sequência de ouro aqui na sua bodega do Maguila. Aumente o volume e vai participando. DDD 89 99992 7022. Canta, Biguinho Sensação. Eu tenho que viajar, você. Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer. Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu, meu amor, minha paixão, eu sou todo teu. Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus. Se cuida minha vida, lá vou eu. Vai dar certo com certeza. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar. Tudo que a gente viveu, meu amor, minha paixão, eu sou todo teu. Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus. Se cuida minha vida, e lá vou eu. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza. Com certeza, não é pra chorar. médicos recomendam. Verônica, me sinto tão só. Quando não estás junto a mim, Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais, que te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar, quero tua boca beijar. Verônica, me sinto tão só. Maravilhoso, maravilhoso. Pedido da Laídes, lá de Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte. E abrindo a sequência, Biguinho Sensação, Tudo Vai Dar Certo. Pedido dos nossos amigos lá de Fonte Boa, Amazonas. Bora então de intervalo. É o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso. Na volta, eu vou falar deste cara lá na Índia. Tinha que ser, né? Aonde que acontece o maior nível de bagaceira neste mundo? Estados Unidos e Índia. Não tem como, bicho. Ele cismou de não ir fazer uma cirurgia no hospital. Ele fez a cirurgia em si mesmo, se guiando somente por tutoriais do YouTube. Será se deu certo? Será se entrou um anúncio no meio que atrapalhou todo o processo? Você vai saber com mais detalhes daqui a pouquinho. Vai ter mais música também, vai ter mais abraços. E ainda hoje, atenção, o sorteio da palavra-chave premiada de março, valendo Pix de R$50. Já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Ponte do Inverno. Em todo lugar. Campos FM. Inverno. 8:53. Apoio Cultural. O mês de abril começou com tudo no Cariri da Sorte. Imagina só, um HB20 Zero mais R$10 mil só pra você. É demais. Confira, tem R$15 mil do primeiro ao terceiro sorteio. É muita grana. E no quarto sorteio tem um HB20 Zero Quilômetro mais R$10 mil. Eu disse um HB20 mais R$10 mil. Você vai colocar esse HB20 na garagem e R$10 mil no bolso. E mais, R$5 mil no Giro da Sorte. E o Cariri é dupla chance. São duas chances de ganhar. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo.

Olá, amigos, um forte abraço. O depoimento de hoje vem do município de Aiuaba. Sou Wanda de Barra Aiuaba. Estou aqui para agradecer primeiramente a Deus e o óleo de avestruz, porque o meu esposo teve muito doente, sentindo muitas dores, principalmente nas pernas. Realmente não podia nem trabalhar, até chorar, chorava com dores. Mas graças a Deus, ele está bem, com óleo de avestruz. Ele está tomando e vai continuar. Enquanto vida a gente tiver, ele vai tomar o óleo de avestruz. É um medicamento natural, muito bom. E sempre eu acompanho a rádio, as entrevistas do pessoal, que todos que sentiam alguns problemas, eles têm ficado bom, com óleo de avestruz. Então, recomendo a todos. Compre sempre o óleo de avestruz, não deixe de tomar. Óleo de avestruz original é da Amazon Strutio. Recuse imitações. Músicas, promoções, alegria, inverno. Campus FM. No seu ritmo. Inverno. 9 horas. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, também mais 4 países. Brigadão pela sua audiência. Você é o nosso 20 cadeira cativa e pode participar assim do nosso programa pelo DDD 89999927022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Maravilha, então vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Você ainda não segue a Bodega do Maguila no Instagram? Pois siga, estamos com 575 seguidores. Quero bater a meta, agora não dá mais tempo, mas queremos chegar até 600 seguidores. Posso contar com você? @ Bodega do Maguila no Instagram. Mandar um abraço aqui ao Maurisson Nascimento 10, Carlos de Assis 971, Fernanda Luz _ 1, Raul Rodrigues Oficial, El José F, nossos amigos lá da Web Rádio BBD de Centro do Guilherme no estado do Maranhão, galera do perfil Piauí Verso, Universidade Federal do Piauí, aquele abraço. Cleiton Costa, Natal, Rio Grande do Norte, galera da Rádio Estrelinha Estéreo de Boa Vista, Roraima, minha amiguinha Márcia Gomes, pessoal da Escola com Rádio do Brasil em Teresina, Piauí, galera da Rádio Patos FM 87,9 de Ipecaetá, Bahia, todo o pessoal aí que nos segue no Instagram, o nosso abraço e um tapinha nas costas. Siga lá, viu? @ Bodega do Maguila. Mas bicho, tem cada gente doida nesse mundo que eu vou lhes contar. Tem um cara na Índia, um empresário de 32 anos que foi levado às pressas para o hospital depois de tentar realizar uma cirurgia em si mesmo. E o pior, ele não é médico. Ele só pesquisou no YouTube como fazer uma cirurgia, assistiu o vídeo e quis fazer em si mesmo. Olha só que coisa, né? A tentativa mal sucedida, diga-se de passagem, de uma autocirurgia resultou em uma grave hemorragia, perda de sangue, e o estado de saúde dele é considerado crítico. Esse cara, que se chama Rajababu Kumar, não é brincadeira, esse é o nome dele, Rajababu Kumar, que é morador de uma cidade lá na Índia, vinha sofrendo com dores no abdômen, que ele acreditava estarem relacionadas a uma cirurgia de apêndice que ele fez alguns anos atrás. Só que em vez de procurar um médico, ele simplesmente foi na internet, buscou informações, foi no chat GPT, foi no YouTube e estudou ali algum outro tutorial sobre procedimentos cirúrgicos. Até que numa bela noite, esse Rajababu se trancou no quarto, pegou um bisturi, pegou uma aspirina, abriu o próprio abdômen para tentar fazer a cirurgia e corrigir esse problema no apêndice. Só que ele fez um corte profundo demais e começou a sair muito, muito, muito sangue. Desculpa quem tem tripofobia, tá? É até um conteúdo sensível, peço a você que desligue o rádio se você não se sente bem falando isso, mas começou a sair muito sangue, ele tentou costurar o ferimento, fazendo sutura, e só piorou a situação. Só piorou a situação. Até que depois de ver que não tinha mais conserto, ele finalmente chamou a família, que levou ele para o hospital. O cara tá internado na UTI numa clínica lá em Agra, né, que é a cidade indiana. O ferimento conseguiu ser estancado, mas o cara ainda tá se recuperando aí dos efeitos da hemorragia e do trauma. Eu não sei como é que funciona lá na Índia. Na Índia não tem SUS, né? Se bem que não muda muita coisa, porque aqui o SUS é o mesmo que nada. Mas bicho, fazer uma cirurgia em si mesmo tem que ter muita coragem ou muita falta de noção, né? Pelo menos um dos dois. Isso me faz lembrar, inclusive, de uma história de uma namorada, né? Que abriu a barriga do namorado. Os dois estavam ali sob o efeito do produto, numa praça. Ela pegou e abriu a barriga dele. Não sabia nem o que estava fazendo. E o pior, até hoje eles namoram. Até hoje eles continuam juntos. É ou não é amor, de Assis? Rapaz, complicado, viu? É desse jeito, o mundo é cheio de gente doida. E nesse mundo a gente tem que ser um pouco doido também. Bora então de música pra adoçar os ouvidos da nossa audiência, que eu já falei demais, já falei besteira demais. Vou trazer esta sequência aqui, digna de sambalanço, sim, pra você aumentar o volume, arrastar o chinelo. Vem chegando o Bebeto, Grito de Guerra. Depois eu trago Evinha, integrante do trio Esperança, e ela canta uma das músicas mais belíssimas que eu já ouvi, na minha parca opinião, Olha Eu Aqui. Muito bem. Então essas duas carimbadas, direto da vitrolinha do Maguila, e daqui a pouco eu volto trazendo o sorteio da palavra-chave premiada e uma homenagem a um grande ícone da música que infelizmente nos deixou essa semana. Então, continue na audiência que já que eu volto, aumente o volume. Para viver melhor, beber muita água, usar boné para esconder a calvície e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Se liga em certas emoções. Ah, linda, linda, linda, linda, linda música, Evinha, do Trio Esperança. Olha eu aqui, antes eu toquei Bebeto, Grito de Guerra. Aliás, tem um remix muito bom no YouTube dessa música, depois você pesquise aí, viu? Tenho certeza que você vai gostar. Mas enfim, meus amigos, bora então pro momento que todo mundo estava aguardando. Palavra-chave premiada. É o sorteio da palavra-chave premiada do mês de março, que era vasilha. Tivemos 12 participações. Vamos ver agora quem vai faturar um Pix de R$50, cortesia da nossa bodega. Será se o prêmio vai pra Rádio CNS de novo? Pessoal, deem chance pra outras pessoas, bora. Você tá vendo o sorteio lá no nosso Instagram? Estão todos os nomes aqui, não tem fraude, a gente bota aqui sem edição, sem nada. 12 nomes aqui, vamos ver quem vai faturar o Pix de R$50. Atenção, uma, duas, meia e... Alô, meu patrão Wellington, lá de Campo Belo, Santa Catarina. Parabéns, meu amigo, você foi o ganhador do Pix de R$50. Finalmente saiu para outra pessoa, né? Por favor, só tava saindo para a Rádio CNS. Mas, enfim, parabéns, Wellington, você que participou e não ganhou. Continue tentando, porque mês que vem tem novamente palavra-chave premiada e eu espero contar, claro, com a sua participação. Participe, não seja um ouvinte silencioso, tá certo? E é isso, meus amigos, já estamos com o tempo estourado, não temos tempo para mais nada, finalizando a nossa Bodega do Maguila de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a sua atenção, a sua desatenção, e semana que vem eu tô de volta nesse mesmo bate-horário e nesse mesmo bate-canal. Antes da gente ir embora, nosso jabá, redes sociais, Instagram, Bodega do Maguila, bodega com U de uva, e o meu Instagram pessoal, Ian José Silva Locutor, tá certo? Ian José Silva Locutor. Nosso site continua fora do ar, mas em breve volta aí com novidades. A gente estava terminando aqui a roteirização do programa quando recebemos a notícia da morte de um dos grandes nomes, assim, do brega brasileiro nos últimos tempos, que foi Ricardo Braga. Você pode não ouvir falar de Ricardo Braga, mas você com certeza lembra que na década de 70 tinha um disco com um poporri de músicas do Roberto Carlos com uma voz muito parecida com a dele. Quem cantava era simplesmente Ricardo Braga. Ele foi obrigado a aparecer no Fantástico cantando esse clipe para que o povo visse que não era o Roberto Carlos em pessoa gravando. Tamanha a similaridade da voz. E depois ele construiu uma carreira sólida nos anos 80, 90, gravando jingles comerciais, próprias músicas também. Tem uma belíssima, inclusive, que é a atriz principal. Mas hoje eu vou encerrar nossa bodega rendendo essa homenagem ao Ricardo Braga, que infelizmente nos deixou vítima de um AVC, trazendo o seu maior sucesso. Essa música, infelizmente, foi usada com uma conotação política nos últimos anos, tá? Eu não vou tocar esta música com conotação política, apenas para homenagear Ricardo Braga, um dos grandes nomes do brega brasileiro que infelizmente nos deixou e cuja estrela brilhou, brilha e sempre brilhará. Uma estrela vai brilhar na voz de Ricardo Braga. É a música que fecha com chave de ouro a nossa bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Uma estrela vai brilhar no meu caminho. O meu dia vai chegar. Com muito amor no coração eu vou seguindo. Tudo então vai clarear. Uma estrela vai brilhar. Uma estrela vai brilhar no meu caminho. Minha fé vai me guiar. Sobre este chão de tantas pedras e espinhos, meus pés não temem caminhar. Uma estrela vai brilhar. Uma estrela vai brilhar no meu caminho. Uma estrela vai brilhar. Caminho sempre sorrindo. A esperança vive sempre em meu olhar. Sorrindo, vou cantando. Como criança, sei confiar. Um lindo dia vai chegar. Uma estrela vai brilhar. Uma estrela vai brilhar no meu caminho. Minha fé vai me guiar. Sobre este chão de tantas pedras e espinhos, meus pés não temem caminhar. Uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar no meu caminho. Uma estrela vai brilhar. Caminho sempre sorrindo, a esperança vive sempre em meu olhar. Um lindo dia, a alegria vai chegar. Uma estrela vai brilhar no meu caminho. Uma estrela vai brilhar. Uma estrela vai brilhar. Uma estrela vai brilhar. Uma estrela vai brilhar. Bodega do Maguila. Campos FM, a marca do sucesso. Inverno 9:16. Apoio Cultural. A loja Aqui Novidades continua surpreendendo seus clientes com qualidade e preços baixos em seus produtos. Mochilas para viagem, cartão de memória, pendrive, chip de todas as operadoras e mais, bonés, fones de ouvidos, parabólicas e acessórios, rádio AM, FM e auto rádio, teclado, mouse e tudo para informática. Passamos música para seu pendrive e cartão de memória. Loja Aqui Novidades, Rua Coronel Baleco, 491, Centro, Campos Sales, 88 999475302 e 992721433. Organização Tony Vieira, Campos Sales, Ceará. Conheça a Casa das Ferragens, uma loja completa com o que há de mais moderno em ferramentas manuais e elétricas, parafusos, tintas, materiais hidráulicos, elétricos e sanitários. Uma diversidade de produtos para sua construção. Faça-nos uma visita. Avenida Francisco das Chagas Arrais, 60, Centro de Campos Sales, próximo a Dragão Mototeças. Cuida, meu povo, são os últimos dias da semana do Descontaço Zenith. Corre que tá acabando. Samsung Galaxy A05E S com 128 GB por R$ 999 ou 10 de R$ 99,90 sem juros. Ventilador de coluna 40 centímetros Britânia por R$ 259 ou 12 de R$ 25,90. Sofá três lugares retrátil e reclinável Sofisticasa por R$ 1.899 ou 12 de R$ 189,90. Só tem preço arrasador. Aproveita. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Medicamentos e sal mineral. Ações, sementes, vacinas, linha pet, selaria, ferragens e botina, você encontra na casa do criador. Vem conferir que vale a pena. Casa do criador é demais, tem de tudo pra sua fazenda. Casa do criador tem tudo em medicamentos, rações, sementes, vacinas, linha pet, selaria, ferragens, botinas e muito mais. Na rua Júlio Norões, número 239, no centro de Campos Sales. Telefone 3533-1044. Organização Maurílio Oliveira. Casa do criador. A casa do homem do campo. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, nós da Smile Odontologia somos especialistas em tratar do seu sorriso de forma ética e humanizada. Doutora Jéssica Aimé estará com atendimentos em ortodontia. Faça já a manutenção do seu aparelho ortodôntico, com hora marcada a partir das 9 horas da manhã. Ligue e agende a sua consulta. 996859928. E lembrando que estamos de endereço novo, na rua Manuel Moraes, 173, Centro, por trás da Igreja Matriz, na Galeria Matriz Center. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Na Smile Odontologia, doutora Jéssica Aimé. Salitre está fazendo a festa e comemorando com o Cariri da Sorte deste último domingo. E tem ganhadores aqui de Salitre no Cariri da Sorte Pix. Confira: Abel Neto Pereira, do centro de Salitre, e Adalberto Lima da Silva, também do centro de Salitre. Cada um ganhou R$500 no Cariri da Sorte Pix. E você pode ser o próximo ganhador. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte é daqui, é nosso, é do Cariri. FM, a primeiríssima escolha. 9:20. Fique ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, entra no ar o maior show de sucesso do seu rádio, as campeãs da semana. Fique ligado, porque vamos trazer para você um show de sucessos. As campeãs da semana traz para você 24º lugar. Essa mexe com meu coração. Saudade de abrir a janela, ver como o céu tá bonito. É que na cidade grande, prédio esconde o que Deus fez de mais lindo. Em meio a tanta correria, em meio a tanto compromisso,